visão. Fume pra poupar, por cheio à vista. Pula fora lutinhoso. Um, dois, três, vai. Sabe as espadas, guerreiros da macumba pirata. Toma do esqueleto da dor. O tesouro é nosso amor. Se é as piranhas e dragões. Assim numa macumba pirata. Da flor ou da outra cor. Vai o domínio do nosso amor. Vista, pula fora lutinhoso.